joga pra cima, fanáticos! Isso, beleza, Jonathan. Nega, vai na manteiga. Mamãe me deu um real que eu vou pro pagode. Leva meu benzinho pra dar um sacode. E a galera do bem quer se jogar. Se joga, se joga. E na cidade só quem é da noite faz a lei. Mas quando cola o som, todo mundo é rei. Não pega samba, vem pra balançar isso, ó. Estrega as mãos, bota na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Estrega as mãos, bota na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. E desce do compasso da manteiga, depois joga minha amiga, demorou para balar. Esse negócio dá fogo na menina, levantando a mão em cima, prepare, detona comigo, vai. Segura ali. Isso. Esfregando as mãozinhas aí, beleza? Esfrega as mãos, bate na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Esfrega as mãos, bate na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Segura na manteiga, viu? Essa energia é maravilhosa, né? É beleza. Vai, fanáticos! Ô, minha mãe me deu um real que eu vou pro pagode. Levar meu benzinho pra dar um sacode. A galera do bem quer se jogar. E na cidade só quem é da noite faz a lei. Mas quando rola o som, todo mundo é gay. Não traga samba, vem pra balançar. Esfrega as mãos, bota na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Esfrega as mãos, bota na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. E desce do compasso da manteiga, depois jogue minha preta, demorou para balar. Esse negócio dá um fogo na menina, levantando a mão em cima, prepare, detona aí comigo, vai. E desce do compasso da manteiga, depois joga minha preta. Isso, beleza. Esse negócio dá um fogo na menina, levantando a mão em cima. Bate na nuca, vai na manteiga. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Enxerga as mãos, bate na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Passou da manteiga, China, Jonathan.